gangue aí. Tá sabendo a fortaleza da rima? Do rap vou sobrevivendo. Ligado naquele que corre, naquele que esconde, no que acontece, naquilo que é. Bota fé, pois muito esperto aqui não para em pé. Pois é, na minha banca tem sangue do meu sangue que não paga pros meus inimigos. Aqui ninguém é envolvido no meio dos gravatas, no meio dos puta farda que de Goiânia a Brasília do meu pé não larga. Um, dois, um, tô aí, Dyer, emiti a força. E a Oxua Ramachia não deixa nós cair. Já sumi, apareci. Persisti, foi nesse tempo que vi uma sessão de bandido partir. Que penduraram o pescoço, o crime é cabuloso. Hospitaleiro na quebrada até pros mafioso. Só que nesse percurso, malandro tem que ser malandro bruxo. Sumi no meio da pobreza aí. Hoje se encontra montado no luxo. Aí sistema entendido, é tudo com você. A cédula falsa tá na alta, porque a nota verdadeira o cidadão quase que nem vê. Olha, olha, o pobre não tem estudo, mas tem memória. Você quem cava sua cova, eu nunca construí, mas sempre fui o narrador dessa triste história. Lá na quebrada eu ouço gritos, importado furado a tiros. Cada um procura o seu estilo, só que não pode dar vacilo. Se for um assalto, gravatinha na moral, pode crer? Sem grilo, porque o crime não é aquilo, é isso aí, ó. Desde o início da roubalheira e do vício. Meu filho não paga de montão, eu só assisto, dou risada, vai na fé. Playboy à toa, fica aí no seu Titanic que a gente se vira nas enchentes com nossas canoas. O poderoso tá com nós, demorou? Tira um racha nessa porra antes que o planalto exploda. Quero que você se foda aí. Quem compreende o rapper nacional vai botar uma fé, porque a ideia é em nossa defesa. Muito obrigado, governantes, pelas armas, pelas drogas. Uma paz de violência, a consequência é melindrosa, sim. E vai explodir na sua cabeça. É compaixão por compaixão, se o inimigo vir de arma branca, não sei não. É o dinheiro roubado, é o racismo estampado, é o baseado queimado, é o rato mal encarado, é o calibre pesado, é a caneta que provoca o assassinato, é o Estado, o Senado, político malaco, que bola um plano e joga nós de mãos atadas dentro de um buraco. Veaco é veaco, morreu porque matou, e fim de papo, seja o que o homem quiser. Não tem denar que não tem deté. Pei, pei, Deus tá comigo aí. Vou correr com ele como ninguém, clareou só pra quem teve oportunidade de expor um pouco do saber. Eu tô pra ver um favelado de braço cruzado na frente da TV. Tenho a mira, tenho o alvo, planaltina, distante do planalto. 70% de terra, 30% de asfalto, meio por alto. Meu diploma é avulso da sua escola de malandro. Eu fui expulso, cachorros do governo. Imprudência, milisquência, a única receita pra um prato de violência. Tá aí o começo da nossa sentença, sacrificado. Da visita, presidiário pede bênção pros seus familiares. Quantos mares, quantos lares passaram fome pelos hectares. Colheita que nunca viu, entrou no supermercado, das pernas quase caiu. Quem não chorou, sorriu, aonde já se viu. Essa bagunça é o nosso Brasil. Aonde eu vi a escolta do presidente na avenida esplanada que nada. Mó palhaçada, o exército brasileiro é obrigado a pagar rajada. Vi de perto essa fita, uma pá de entrevista. Por salvação a fome, não me deu tempo pra tirar reservista. Só meu diploma de artista, do cerrado ou do morro. Alto socorro, guindarte 121 reconhecido. Chama a favela de canto e pede paz pros irmãos que já perdeu. Eu lembro bem quem sou eu, nessas alturas o Brasil inteiro se fudeu. Só porque fez quem não nos entendeu. A vida é dura pra quem é mole. Corre, corre, eu continuo sendo mais eu. Quem fez de conta que não entendeu, viu o breu, mas não viu quem cometeu. Ré, eu continuo sendo mais eu. Ré, eu continuo sendo mais eu.